Outra lei assim, ó. East Side, as ruas daqui tão cheirando muvuca. E o que vocês dão valor pra nós é miséria. É só o que nós usa, divide e usa. E as sirenes toca e nós escuta. Passaram mais um, subiu foi mais um. O comércio engrandece, o tráfico lucra. E nas esquinas daqui é sempre a mesma coisa. Outra filha da pátria da pobre. O mundo é dela, menos a culpa. Então me dá um tempo antes que eu surte. Você destrua tudo e eu pense em tudo. Então cala a boca e me escuta. Eu voltei pra rua, pichação, vizinhanças, paranga na blusa. Os menor roubando, forjados rodando e eles rondando a madruga. E o baile pegando na rua de baixo, a justiça solta e o mal aluga. E ela veio sem receio, com cigarro nos dedos e eu zelei com o vinho da Rússia. Eu não sabia que o topo era assim, de onde eu vim era uma esquina sem músicas. Onde lá só tinha problemas e os poetas vendendo que te alucina. Vale o show e quanto custa a vida. Cê não tem palavra, cê não tem saída. Ouvindo o caos com o céu na minha cama e o inferno na esquina. Autoridades desfilam, mercado negro e o crime domina. Quem é esse neguinho marrento do sorriso branco, cabelo loiro da voz linda? Hilo sensação, Hilo é o Mandela. O sono é luxo, o resto é lixo. Itaquera é Palestina. Pra emocionar as princesas e fazer das coroas rainhas. Aí, olha o que eu sei fazer. Ei, hey Jack, conte pra sua mãe que eu fiz um rap rock, tenho andado tão boom bap. Dizem que o xamã canta de glock, black, lírica high tech, toque, toque. Nunca jante com vampiro vindo de Woodstock. Robert De Niro é top, mas quem corre com helicóptero posa no teu copo, parecia óbvio. Drogas no cardápio, mas se pancar meu fogo vai parar em Tangamandapio. Um tanto quanto óbvio, inimaginável. Suba até meu nível, eis o meu eu lírico impalpável. Dirigindo métricas de fome responsável. Quero um batmóvel, no universo Marvel. Gato, eu sou terrível, transe com meu corpo detestável. Assassino, digo, gero quer ver sangue. Eu mato ao vivo, mãe, matei seu filho, foi inevitável. Imperceptível, sigo inabalável. Como Hulk incrível. Eu vi tudo isso que eu falei no pôr do sol enferrujado na janela de um busão. Liga pro MC Xamã, quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã, Hilo tá te mandando um beijo, vai. Liga pro MC Xamã, quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã, Hilo tá te mandando um beijo, vai. Ricardo Proto de Raza, ligou WL de Civic vaza. O ET tá de volta pra casa, meu flow Deadpool te dá asas. Um quilo pai, né, bom na fé, tu não quer também vaza. Brotei lobisomem da terra dos homens que manda na NASA. Samba é minha reza, preta se enfesa, não me acompanha. O filho da puta arrombado, não encosta sua mão na minha mãe. Se não te corta em pedaço, de civil churrasco igual mulher campanha. Pai, não me acompanha, nada me apaga. Liberdade Rafa Braga, liberdade Rafa Braga. Nada me apaga, liberdade Rafa Braga, liberdade Rafa Braga. Agora, ambos marionetes são a corda. Ei, tipo cinetes, são vambora. Antes que se inverta os valores, eu tô perdido, então não me segue, não compete. Eu tô em outro, irmão, teste, corta as cordas. O mundo infestado com mal, eu tô buscando igualdade. Mas no Brasil, justiça são papéis de confete no carnaval. Corpo fechado, a mente aberta, primo. Dou mais um trago e nego as dores pra me manter vivo. Busco equilíbrio, que é pra não perder o foco. Os menor dividido na caça do tupi, os poetas mortos. Nós chegamos pela margem, dominamos monitores. Foda-se, toma uma mídia, toma arrancas parabólica. Viu o choro da coroa, agora o rap deixa minha coroa eufórica. Que é melhor vitória, irmão. O rap tá bombando de hipócrita. Essa porra é Brasil, nossa subversão. Expandir a cultura onde enfoque tá. Mano, pode balançar, mas cara, não pode acar. É melhor mais sem mic com os menor do que sem Glock lá. Capta minha banca tipo máfia, não. Nunca acredito em autoridade, então não espana onde intoque tá. Se conhece um LK, eu nunca me conheci. Eu nunca entendi nada disso aqui. Andei pensando em ir pro Acre, psicografar 14 livros de rap, depois sumi e fui. Ei, topo do topo do topo pela minha favela. Pela minha favela. Caminhando no inferno, eu sou como Orfeu. Ando sem olhar pra trás. Calculando o caminho que Jesus percorreu. Até ver que os humanos não merecem paz. O peso da cruz que carrego já não causa dor. O desprezo de quem eu amo já não causa dor. Eu vivo no purgatório entre o caos e a dor. Se a vida é filme, fala porque ninguém pausa a dor. A realidade me pede pra ser contada. O sinal no céu convoca o super hip hop. Aqui a verdade não vai ser manipulada. Com uma desculpa de que é só pra gerar hip hop. Se coloque no lugar da mulher estuprada. Ou do estudante preso esculachado pela pop. Baleia azul da rua é barca passando apagada. Eu sou o cavalo de Troia do seu laptop. Uma vez um cara me disse uma hipocrisia. Ele me disse que seu homem era só ter bigode. Acho que é tipo ser pobre, não ter comida em casa. Mas dizer que é milionário dirigindo Ford. Quem duvidou, eu esmaguei tão facilmente. Que liricamente eu ando me sentindo mega sorte. O povo vive se iludindo com essa mega cena. Acumulada pra ganhar, só tendo mega sorte. No Ford, fraude, merecemos mais que Bolsa Família. Ou devo me corrigir para a Bolsa Migalha? Tem política acumulando milhão nas ilhas, enquanto uma mãe se humilha e outro pai trabalha pra comprar um material, escola da filha, que na escola não aprende a matéria necessária. A vida é um jogo de cartas, tu não tem escolha, só que após o fim do jogo a morte que embaralha. Quero fazer todos os hoje se amarem, falo tipo Rio Nilo. Corações sujos como todos esses mares, falo tipo Rio Nilo. Ei, topo do topo do topo, e o meu pai se orgulha, não me enxerga, mas eu sei que o olho dele brilha. Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar, por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho. Eu podia ter botado o dedo no gatilho, e com certeza brilhantes eu me rodear, mas aí o olho do meu pai não teria brilho, e ele não teria nada pra se orgulhar. Ei, ei, topo do topo do topo, e o meu pai se orgulha. Topo do topo do topo pela minha família. Evolução mental, espiritual, é o que eu necessito pra me sentir vivo. Nunca me disseram que isso ia ser fácil, mas também não me disseram que ia ser difícil. Duvidaram do que eu posso, era pouco espaço. Eu sempre vivi com pouco, não incomoda isso. Poeta no mundo louco, no meio da escuridão, provando pro Brasil todo que isso ainda é compromisso. E que isso é sentimento, todo mundo sabe. Se não fosse, torna inútil. Rap de mensagem, sem massagem. Liberdade de expressão, veículo útil. Eu me sinto fraco, eu me sinto mal. Outra noite longe do meu filho. Se ele não paga, eu me sinto um otário. Atrasar lá do contrato e dá milho. Se não tem dinheiro, faz proposta. É de graça na quebra, nós tá nessa. Poesia, mestre de cerimônia, não animador de festa. O presidente trabalha pra CIA. Tudo que é nosso, eles estão tomando. Rap é ritmo e poesia. Não sei o que tem a ver com pagar de malandro. E eu não me perco entre palavras, não me afirmo em fantasia. Sou pior que cês esperava. Revolução com raiva, anarquia. Eu já sabia que era sem boi, sem dor, sem conquista, nunca foi fácil. Morei em casa, morei em AP, mas no comecinho eu morei num barraco. Eu vesti meus trapos, fui pras batalhas. Beco e Santa era de prate. Bem que minha tia já dizia desde pequenininho que eu era muito novo, mas eu só fazia arte. Hoje parte da minha vida, por isso que eu vivo incentivo pra quebra. Primeiro é o respeito, aqui soltando verbo, mas pisando fogo, sem falar merda. Eu sou na caixa, um suco, um sopro divino pros loucos. Sem a raiz não existe o topo. Perceba que o jogo não é brincadeira, se tem vida em jogo. Cultura vive, vive estou. Espírito livre eu sou. Da mata sagrada, hey, respeito o sotaque, fei. Eu sou daqui, cês que falam engraçado, fei. Tempo de rap torcida, escravo do espírito livre na lenda V3. Fecho verdade e vida, não me comove essa honra fingida. Ando no vale da sombra da vida e sigo sem máculas. Despressurizei com a presença e caíram-se as máscaras. Ao invés de topo, cês merecem tapa. E quando eu abri esse mar, cês não passam. O tempo que passa, então faz. Quem te alimenta, te pega pra caça. O ego que espelha o veneno, minha alma repele. De esterilito, eu fiz de um jeito que nem repararam na cor da minha pele. Célebres malandros fizeram direito. Aprendi direito, só força e poder sempre vão ser do tamanho do seu respeito. E hoje sujeito que sou, em essência reggae do soul. Já falei uma pá, só que só fingir escutar então. Espera a bomba ficar pronta pra ter tempo pra pensar. Desde o jogo cênico dos moços cômico, forjando uma brisa pique esquizofrênico. Cada consciência uma sentença. Mas de onde eu vim a verdade que enlouquece. Arma, fé e fome dos moleques de alma enorme. Babilônia, Brasil não é cenário pra sua peça. Fecha a cara e vai carai, Robin Hood desse reino. Porque humilde o rei não vai virar. Pô arrebento, pode ligar, se morte é falhar. Certeza certeira, faca na caveira. Com amor e ódio na guerra do sonho, nós tá pra trocar. Mente maciça que é vinda do vale. Ponto de vista virando a chave. Da laje de cima com a vista pra serra. Fogueira, matreira é visita do Zale. De São José pai, acender sua fé. O instinto é um só, efe. Vai pensando que tá bom. Eu não quero ser cordial, muito menos chegar nessa porra sendo rude. Que essa mensagem chegue no teu ouvido agora. E que os views dessa porra com grana me ajude. Minha família, minha mãe, minha filha, todos meus caras aqui sabem que eu sou rabugento, me ature. Não tem frescura, não tem suporte. Não que você se importe, só na norte te cure. O vapor rimou, olha só a morte. Pra ele abaixou até a voz. Fiz as crianças dançar, break e fazer grafite. É família, erva doce, aula eu já dei. Na lápia eu fui rei, posso rimar na tua casa ao vivo. Gravo minha parte, tu passa minha parte, tua banca chata. Foda, isso que me mantém vivo. gravando disco em casa com meus manos, sem condição nenhuma. Eu tô aqui vivão, vivendo, né, de onda no fim. Não vou ser espuma, não sou rio nem quem. Eu tô mais no macete, eu sou a Kuma. Ah, filha da puta, assuma que tu não é rap, é só porque tu já bebe e fuma. Os cara com a vida tudo ganha, trocando soco. Aqui troque soco, espere pipoco. Ouça, mano, o que eu tô falando. Te agrido na rima pra não agredir com cano. Camelô de trem de 6 às 6, atendendo mais de 1 milhão de freguês. E foi me inspirando em cada pensamento. Separado que eu fiz o freestyle pra vocês. Podre de rima, até os playboy que não entende da vida se anima. Favela no topo, ó quem diria. O lobisomem, gueto, trilogia. Não sei se eu sou Venom, doutor destino. Sou o Coringa ou o Pablo Escobar. Mas no momento já me sinto grato em ser o vilão que cês amam de Apneapilim. Favela traduziu pra vocês. Como é que eu vou falar inglês se eu nem sei francês? Voulez-vous fumer avec moi sensoir. Jacaré virou Paris, tu canta e nunca foi lá. Podre de rico, quero salvar e não pedir socorro. Obrigado pelas oportunidades, agora é a comemoração quando eu voltar. Hoje tem churrasco no morro. Foi aqui que eu vi vários cair, onde eu tive a chance de me levantar. Foi de baixo, foi eu e o DK, era tudo ou nada. Eu querendo me meter, eles querendo me matar. Eu chorei, ninguém me viu, ninguém me viu. Gritei, ninguém me ouviu, ninguém me ouviu. Alcancei milhões e milhões de views. Fiquei bonito, é óbvio. Eu tô no topo da favela onde o poeta vive, escrevendo histórias sobre homens mortos. Quer saber qual foi minha vivência no crime? Não sei quem é pior, os ratos ou os porcos. Porque verme é verme. E de vocês não tenho medo, eu tenho nojo. Depender de mim, vocês não comem nem miojo. Ficou nervoso? Entra um dentro do cu do outro. Tipo Santi, um sorriso na foto. É um grito interno. Eu fuzilei uma alcateia de demônios que não morrem. Porque tudo é um inferno. E eu olho a minha volta e chama, chama. Tá tudo em chamas. Tu que tá com fogo nessa porra, Lorde. Escreve teu lamento e lança. Cara feia pra mim é fome. Fome que o menor passa sorrindo. Jogando bola pra esquecer o ronco da barriga. E vocês roncando sem saber o futuro dos seus filhos. Não tenho medo de ameaças, já passei por várias. Sangrei na guerra, inimigos hoje choram minha vitória no inferno. Gritando meu nome abafados pela terra. Eu tô voando mais que passarinho. Eu quero bem mais do que camarim. Bem mais que camarão, salmão, Hennessy. Todas as minas tipo Cameron querem me. Um ADL incomoda muita gente. Nosso bonde todo incomoda muito mais. Dica pra quem tá começando é bem simples. Sigam aqueles que não falem faz. Sente, olho, flow, aulas. Eu em suas almas, droga nas veias. Água na sede, luz na escuridão. Fechando contas, abrindo cadeias. Tenta contra nós. É a tropa, é um hoje eu te derrubo com a voz. Me chame de Lorde AK, Lorde AK. Corra se tu vê o clã.